Atenção, rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Se você me dá um prato de louvor. Olá, você sintonizado aqui na sua rádio, aqui no Gospel Hits, tudo na paz por aí, graças a Deus. Vamos louvar e adorar a Deus através das músicas que trazem a mensagem de Deus, a palavra do Senhor para sua vida. Muito prazer, eu sou o Xandela em 60 minutos. E já podem começar a participar curtindo a nossa página no Facebook, pesquisando por Rede Gospel Hits. É o nosso fanpage e a galera tem entrado lá para participar aqui conosco, né? Interagindo com o Gospel Hits, ou acessando o nosso site e deixando o seu recado em nosso mural www.redegospelhits.com.br. Sem mais blá blá blá, vamos louvar, começando com uma linda canção do Fernandinho, Teus Sonhos. No ar, Gospel Hits.

o louvor da banda gospel 4x1 Todo Poderoso. Teve também Paulo César Baruc, Eu Corro Para Ti, e Simone Cristina, Uma Nova Canção. Em cada louvor, Deus falando conosco de uma forma poderosa, abençoada e mais que especial. Beijão no seu coração e obrigado pela sua companhia. Eu quero dar agora as boas-vindas a mais um parceiro que irá retransmitir o nosso programa aos seus ouvintes. O nosso Olá, a Rádio Atual FM na cidade de Joinville, Santa Catarina, direção do JJ. Alô, JJ, a paz do Senhor, muito obrigado e seja bem-vindo, tá bom? Registrando a audiência dos nossos ouvintes em Barretos, interior de São Paulo, em Sete Lagoas, Minas Gerais, para Maria José de Souza, em Caxias, no Maranhão, e ao Roberto Andrade Martins, na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. No final do programa tem a mensagem bíblica, e quem quiser pode enviar e-mail também, ouvinte@redegospelhits.com.br, ou curtir a nossa página no Facebook, o nosso fanpage, pesquisando por Rede Gospel Hits. Daqui a pouquinho tem mais alôs. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Abrindo mais um bloco no Gospel Hits, a paz do Senhor Jesus Cristo, e acompanha aí os melhores louvores. O Gospel Hits, que é retransmitido através das emissoras de rádio e web rádio, tanto no Brasil como fora do Brasil. Deus abençoe a cada parceiro desse ministério, a cada ouvinte. Estamos no ar há mais de 5 anos. Distribuímos o Gospel Hits gratuitamente para todas as emissoras interessadas. Vamos ouvir agora a cantora Aline Barros, que tem a participação do Michael W. Smith, Bem Mais Que Tudo. Quero dedicar aos nossos ouvintes que se manifestaram em nosso fanpage no Facebook. Para Tami Rodrigues, de Lins, interior de São Paulo. Alô, Tami, tudo bem? Para Jacira Ferreira, de Salvador, na Bahia. Para Tatiane Quirino, de Miranda, no Mato Grosso do Sul, onde nossa audiência continua grande, que cresça mais. Para Jéssica Dayana, em Curitiba. Para o Elias dos Santos e a Luciana, de Atibaia, São Paulo. A paz do Senhor, gente. Também um alôzão abençoado para Tamires de Oliveira, que não menciona aqui a sua cidade, e ao José Ailton e a toda a sua família lá na cidade de Curral de Dentro, Minas Gerais. É isso aí, o Gospel Hits alcançando vidas a cada semana que passa, né? Deus abençoe a todo mundo aí. Vamos ouvir então Aline Barros e o Michael W. Smith. O nosso site é redegospelhits.com.br. Visite lá e deixe o seu recado em nosso mural. Gospel Hits. Yeah.

Gospel Hits. Gospel Hits, som internacional com Berlon Girl, I Need You to Love Me. Passou por aqui também, abençoando as nossas vidas, a cantora Eixila, Minha Casa, e Davi Sasser, Para Onde Ir? Registrando a audiência da Daniela Cordeiro Guzmão, que mora na cidade de São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Curtiu a nossa página no Facebook, né? Recebendo então aqui o nosso carinho especial. Quem curtiu também foi o Júnior Paz, que mora em São Sebastião da Boa Vista, no estado do Pará. E alusão para a cidade de Valentim Gentil, interior de São Paulo. E para você do outro lado, quer curtir o nosso fanpage, quer participar do nosso programa, então vai lá no seu Facebook, lá na barrinha de pesquisa, escreva Rede Gospel Hits. E aí você vai curtir, não é o sistema de adicionar, mas curtir. Aproveite e deixa o seu recado lá, o seu pedido musical, o seu alô. E claro, não esqueça de mencionar a sua localização, onde você mora, tá bom? Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits. Os maiores sucessos você ouve aqui. É o Gospel Hits, louvando a Deus em 60 minutos pelas principais emissoras de rádio e web rádio. Olá pra você, muito prazer, eu sou o Xandelli aqui, tá bom? Obrigado pela sua audiência e não se esqueça que no final do programa tem uma linda mensagem bíblica. Deus vai falar conosco daqui a pouquinho. Continue aí na sintonia, não desliga o rádio ou não saia da internet, tá bom? Vamos louvar com as últimas de hoje. E agora eu destaco a Leia Mendonça, Covardice. Louvor é uma bênção, é muito lindo, vale a pena curtir aí no volume máximo, né? E eu quero mandar lá para o pastor Lima Júnior, da Rádio Missionária Cristã no Espírito Santo, que leva o Gospel Hits aos seus ouvintes. Ele mandou aqui uma relação de nomes que curtem o nosso programa. Então, quem ouve lá é a Ana Maria, da Vila Nhocuné, o Everton, de Macapá, a Diaconisa Joana, de Milão, na Itália. Olha só que bênção, né? Estamos chegando lá na Itália também. A Cida, na cidade de Vicenza, também na Itália, gente. O Eliezer Gomes, em Londres, Inglaterra. É, realmente, o Gospel Hits tem sido uma bênção, não? Tem crescido poderosamente, graças a Deus, para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Também para Deise Ferreira, em Guaianazes, São Paulo. A Nicole Martins, Jardim dos Ipês, São Paulo, capital. O Sandro Roberto, de Inácio Monteiro, também São Paulo. O Levita Wellington Carvalho, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ao Felipe Fonseca, São Gonçalo, também no Rio. A Rosana Mendes, Vargem Grande Paulista, interior de São Paulo. Para Tamires Alves, Florianópolis, Santa Catarina. E a Maria Cecília, em Feira de Santana, na Bahia. Mais uma vez, que bênção, né? Eu nem imagino hoje aonde o Gospel Hits esteja chegando, mas eu gostaria de saber, você está me ouvindo aí do outro lado? Eu quero saber a sua localização, quero mandar um alô especial e uma bênção de Deus para sua vida. Vai lá no Facebook, curta nossa fanpage Rede Gospel Hits e deixe o seu recado. Vai ser um prazer imenso mencionar o seu nome aqui. Amém? Vamos ouvir então a Leia Mendonça. Gospel Hits. Nós faríamos obras maiores que as dele, porque ele ia para o Pai. E todo aquele que continua a obra de Jesus enfrenta as afrontas do inimigo. Eu sei que você tem enfrentado. E às vezes ele quer atingir um filho, uma família, os nossos bens, a nossa casa. Mas eu quero dizer para você que maior é o que está contigo, aleluia. E que nenhuma arma preparada contra nós pode prevalecer. Ai daquele que tocar os bens de um ungido. Melhor seria que não tivesse nascido. Deus está entrando com providência nessa causa. Teu nome eu curei, no teu nome vidas restaurei, no teu nome muitos filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos, transformei noite sombria em alegres e doces manhãs. Em teu nome transportei das trevas pro teu reino multidões. Quem estava em guerra era eu, saqueando acertou um dos meus.

Gospel Hits 100% louvor. Internacional com altos agitos por aqui, The Literals, Rain Down e a nova de Vineyard Music Brasil, Me Transformar. Convidando você mais uma vez para participar do Gospel Hits, né? Tão simples, gente. É só curtir a nossa página no Facebook, pesquise aí por Rede Gospel Hits. Assim fica muito mais fácil, né, de participar, fica muito mais fácil para mandar um alô para você aí. E deixe o seu recado também no nosso site, lá tem um mural. É só digitar www.redegospelhits.com.br. Agora é o seguinte, não saia da sintonia, hein? Deus vai falar conosco através da mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem de hoje é Águas Mais Profundas. Lucas capítulo 5, verso 1 ao 11. Leia aí na sua casa depois, meu amado. O relato de Lucas sobre o chamado de Jesus para que Pedro o seguisse é incrível em muitos aspectos. O milagre da pesca abundante, a percepção de Pedro de sua condição espiritual e sua imediata aceitação ao chamado de Cristo. Tudo isso é realmente admirável. No entanto, é a obediência de Pedro que mais me impressiona. Jesus disse a Pedro: "Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar." Quando Pedro obedeceu, a quantidade de peixe foi tão grande que as redes quase se romperam. Pedro teve de chamar seus parceiros para ajudarem a puxá-las. Então Pedro vivenciou uma transformação espiritual e obedeceu a segunda instrução de Jesus: "Serás pescador de homens." Está lá no verso 10 de Lucas capítulo 5. Deus sempre convida as pessoas a se moverem para as águas mais profundas. Abraão foi convidado a ir para uma terra distante e desconhecida. Está lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao verso 5. Desafio semelhante foi rejeitado pelo governador rico que procurou Jesus. Está lá em Marcos capítulo 10, verso 21. Como responderemos quando Deus nos chamar a ir mais fundo? Permaneceremos em águas rasas, onde nos sentimos em conforto e segurança, com nossos pés firmes e seguramente plantados no chão? Ou estamos prontos a colocar nossa mão na mão de Deus com confiança e nos aventurar em águas mais profundas? A recompensa vale a pena. Uma caminhada mais rica e íntima com Deus e uma vida mais abundante. Essa é a mensagem de Deus ao seu coração aqui no Gospel Hits, que fica por aqui e volta numa próxima oportunidade. Fique na paz do Rei. Tchau, tchau. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.